Se julgam diferentes, diz que sai fora dos padrões. Só porque o flow é rápido e as letras não têm refrões. Usam metáforas, criticam facção racionais. DJ Zeu, ATS, Renegado e muito mais. Seja no estúdio ou em cima do palco com o microfone. Seja mulher ou homem, porque que eu nunca ouço os nomes. Dizem que não dizem porque não há necessidade, mentira. Eu nunca ouço é porque falta coragem. Fica Eminem, 50 Cent, isso é ser clássico. Desculpa, mas falar desses caras é muito fácil. Por isso faz letras curtas, diz que é um trabalho árduo. Ou será porque as curtas é fácil tocar nas rádios? Pra aqueles que rotulam, eu pergunto assim: sou violento, futurista, underground, eu sou bling bling. E se os verdadeiros só tem chinelo, então sou falso. Ando de Nike porque na infância eu andava descalço. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vários questionam meu tempo de rap, não me afeta. Eu vi homem na estrada escrever mulher elétrica. Passaram-se os anos e eu ganhei uma certeza. O rap evoluiu, mas a favela continua a mesma. O mesmo pé descalço, o mesmo chão de terra. Os tijolos vermelhos, as luzes amarelas. Onde a inveja cresce em quem se sobressai. A rua abraça os homens que nunca abraçaram o pai. Não confunda rap com vida. Hoje qualquer bordão clichê é capaz de vender camisa. Calça larga era cagada, ninguém andava de boné. Hoje filho de madame só usa streetwear. E eu ouço cada ideia errada. Brilho no olhar, não enche a barriga de quem dorme nas calçadas. O sonho dos moleque aqui é ficar rico, meu parceiro. Mas sua holofote apagar os vagabundos acende isqueiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro.